jezika, u zloku jezika, ki u zloku jezika, u zloku jezika, ki u zloku jezika, u zloku jezika, ki u zloku jezika, u zloku jezika, ki u zloku jezika, u zloku jezika, ki u zloku jezika, u zloku jezika, ki u zloku jezika, u zloku jezika, ki u zloku jezika, u zloku jezika. Pa quem desacreditou, conspirou, tô aqui com o microfone em mão, pra você vou sorrir. Escuta aí, pede break, vai sentir. O tempo já chegou, impostou, passou ouvir. Tá na mente, no pente, a ponto pra explodir. Pensou que eu não vinha, se enganou, tô a milhão de bombeta no fundão. Da antiga 63 e os kits da função. Pra mim, aqui tá bom, muito bom. Tô nativa, vindo pra passar por cima, tipo locomotiva, vai ter que aplaudir. Tô aqui, vou até o fim, vem o que vier. Tô de pé, sem deixar cair. Muitos invejou, desejou, não vai conseguir. Inveja seca os ossos, mas não vida para mim. Por Deus, eu resisti, venci, permaneci. Foram poucos que sobrou pela rua do Itaim. Cadê você, vilão, que apontou o dedo? O louco tatuado se tornou seu pesadelo. Tô na cena e você me diz onde é que tá. Vai saber, deixa quieto no show, pode colar pra saber como tá. O ritmo da letra, meu naipe, meu Nike, a cor da minha bombeta. Os loucos seguem firme, não devia ser assim. Quem desacreditou, demorou, escuta aí. Os loucos é zica, os loucos é zica, aqui os loucos é zica, os loucos é zica, aqui os loucos é zica, os loucos é zica, aqui os loucos é zica, os loucos é zica, aqui os loucos é zica, os loucos é zica, aqui os loucos é zica, os loucos é zica, aqui os loucos é zica, os loucos é zica, aqui os loucos é zica. Na estrada da vida, quem me vê não acredita. Vê que alguém despertou a febre do louco zica. Na humilde eu vou que vou, troquei o mal pelo bem. Conto no dedo quem é, não me ilude com ninguém. Falaram o que eu falei, não tô sabendo nem sei. Me envolveram na fita sem eu saber quanto vem. Os loucos aqui vai ouvir quando tocar nos PA. Do 1 ao 12 parte a parte sem querer atropelar. Os loucos é zica, tá na fita, sai da frente, vilão. Enrola a língua, fecha a boca pra falar do negão. Meu raciocínio vai além pra falar pra você que os pesadelos do sistema não deixou morrer. Quem é você pra falar, pra julgar, pra dizer quantos aqui cê matou sem deixar reviver? Falou do rap da quebrada, desmereceu a rapa. Até um dia desse tava aqui de quebrada. Maluco infeliz, sempre quis bater o martelo, querendo ser juiz, vai sorrir com meu sucesso. Falou, mapa de mim, liga aí, tipo assim, diz que eu não ia chegar. Lutou pra ver meu fim, tem que rir pra não chorar. Olha sempre pro alto, antiga 63, invadindo o cenário. Antiga 63, invadindo o cenário. Os loucos é zica, os loucos é zica, aqui os loucos é zica, os loucos é zica, aqui os loucos é zica, os loucos é zica, aqui os loucos é zica, os loucos é zica, aqui os loucos é zica, os loucos é zica, aqui os loucos é zica, os loucos é zica, aqui os loucos é zica, os loucos é zica, aqui os loucos é zica, os loucos é zica.